Hoje, 7 da noite, não perca, baby, o som da tribo. Eu vou ouvir. Calma, baby. Ouça o som da tribo. Grito Rock. A edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas. Loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastrás. Realização. Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito. O som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, o da, som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h05, o som da tribo invadindo a sua casa, a sua área, até às 9 da noite. Que bom que não tem carnaval em Vitória da Conquista. Que maravilha que não existe mais micareta e muito menos carnaval. A galera aqui concorda, né? Ótimo, quem ficou na cidade. A cidade tá uma maravilha, uma beleza para você sair, circular pela cidade. Ótimo, ótimo carnaval mesmo. Melhor carnaval do Brasil, Vitória da Conquista. E de quebra você ouvindo o som da tribo. Desde já você pode ir ligando. 3421-1507. Está valendo ingressos para o Grito Rock Conquista, próxima quinta-feira, no Centro de Cultura, às 7 da noite. E também o kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Então é só ligar, 3421-1507. Está valendo aí 2 ingressos para o Grito Rock Conquista, próxima quinta-feira, no Centro de Cultura, às 7 da noite. Oferta de Suíça Baiana, que está promovendo aí o show Grito Rock Conquista. E também está valendo um kit Água de Cheiro. Então é só ligar 3421-1507 e participe. Final do programa a gente faz aquele sorteio aí para a galera que liga pro som da tribo. Teremos hoje aqui no programa justamente a galera que vai organizar o Grito Rock Conquista, o Gilmar Dantas e também a banda Distintivo Blue. Então daqui a pouquinho a gente troca ideia com essa galera, beleza? Vai ligando, 3421-1507. Let's go. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 13 minutos. Você curtiu Creature Overcome AC/DC War Machine? Nova música do AC/DC aqui no Som da Tribo. Vai ligando, hein? 3421-1507. Tá valendo aí. Dois ingressos para o Grito Rock Conquista. Próxima quinta no Centro de Cultura, 7 da noite. Oferta aí de Suíça Baiana. Também tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. É só ligar 3421-1507. Você, no final do programa, vai rolar aquele sorteio. Boa sorte, hein? Se você quer seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Som da Tribo também na comunidade Som da Tribo no Orkut. Tem temas maravilhosos lá para você debater com a galera. Então é só entrar na comunidade Som da Tribo no Orkut. Se você tá afim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. Jaqueline, vê se o microfone tá funcionando aí. Nada. Vê aí agora. Aí, esse aí mesmo. Oi. Aí, beleza. Oi. E aí, Jaqueline, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo legal? Na correria, né? Tá com retorno, sem retorno? Sem retorno. Né? Beleza, vai enchendo linguiça aí. Pois é, Cortes. Ótimo tá aqui. E a correria, né? Fica lá no ponto de ônibus, espera, mas a hora eu chego. O transporte coletivo de Conquista não funciona, Jaqueline? No sábado e domingo. Você que... No sábado, nos dias normais, eu não tenho o que reclamar, não. Onde eu moro. Certo. Onde mas, você mora? É, no bairro Brasil é bem tranquilo. Agora, nos fins de semana, é difícil. Então, quer dizer que o transporte coletivo de Vitória de Conquista não funciona, né? Olha, nos fins de semana é mais difícil. É, não, vamos ser sinceros. Não funciona, não presta. Não é? É, não é dos melhores, não. Não, não é não. Não vamos enganar ninguém aqui. Não, um sistema de transporte coletivo. Assim, é porque realmente durante a semana eu não tenho o que reclamar, não. Mas certo. Nos fins de semana eu tenho. Certo. Beleza. Então eu tô sendo bem sincera. E a violência como está? Bombando. Dá tranquila no carnaval, né? Pois é. Menos polícia aí. Tá massa. Beleza. Jaqueline, o que que tava... Ah, já falei o que que tá valendo, né? Mas tem abraço aqui já, viu, Cortes? Manda aí. O Antônio lá do povoado do Choça, ele quer ouvir CPM 22 e oferece pra Luziene e também pro Júnior lá do povoado do Choça. E o Rafael de Tanhaçu, ele está ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Alice Cooper. Alice Cooper? É. Tanhaçu quer ouvir Alice Cooper? Pois é, bacana. Outra coisa, Jaqueline, é... Carnaval de Vitória da Conquista, como está aí? Parado. Você gosta do carnaval aqui de Vitória da Conquista? Eu gosto. Beleza, eu então... só não gosto porque fecha tudo, mas é, né? Tirando isso, eu gosto. Ó, mandar abraços aqui que o nosso amigo Tom Beleza pediu pra gente mandar abraços aqui para Dr. Hugo, Dr. Nivaldo, Dr. Orlando. Só médicos, os amigos de Tom Beleza aí, é? No bar dos amigos, tá certo? Aí próxima Rinha do Galo. Então abraços para essa galera toda que está ouvindo o Som da Tribo. Dr. Hugo, Dr. Nivaldo, Dr. Orlando. Aí no Bar dos Amigos, próxima Rinha de Galo aí no bairro Recreio. E também para Tão Beleza e Terezinha aí na Conquistinha, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Na próxima quinta-feira, dia 18, às 7 da noite, no Centro de Cultura, tem o Grito Rock de Conquista, segunda etapa. Vai ter Distintivo Blue de... Blues? Ou é Blue? Blue. É Blue mesmo. Distintivo Blue de Vitória da Conquista, Dunas do Barato de Recife, Anacrônica de Curitiba, Enio e a Maloca de Salvador. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Ingressos R$ 5,00. No dia 11 de março tem a gravação do DVD da banda Os Barcos, lá no Centro de Cultura. Tem a participação de Verbazi de Minas Gerais, ingressos R$ 10,00. No dia 26 de março tem tributo à Legião Urbana no Centro de Cultura. Aguarde! Em abril, no dia 10, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Dark Celebration, segunda edição, com Mikchan, Inside Hatred, Recrucifixion e Escárnio de Salvador. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, que fica ali na Avenida Siqueira Campos. E já está à venda o novo CD da Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, na Letras e Prosa. Compre o seu. E aproveita, acessa aí, blogdoanderson.com e blogdjdavi.com. É, pra semana teremos aqui Rubenil do Metal, que irá dar satisfação ao seu público. É verdade, viu? O cara amarelou, desistiu do blog, o Rubenil tá em baixa. Próxima semana não você. Tem elevador mais agora. Mas ele afundou com o elevador e tudo. Tá em baixa. Semana que vem virá o programa da satisfação ao seu público. Estamos esperando, viu? O porquê que ele desistiu do blog do Rubenildo. O som da tribo. Ok, baby. Vai encarar. Thank you. sem o que fazer. Então acendo um cigarro e ligo a TV. Sozinho no meu apartamento me pego a pensar se tudo isso vai ter fim, se vai continuar. Você curtiu Shaw e os Anéis de Saturno, Caixa de Ilusões e Ladrões de Vinil, Vários Sentidos. Vai ligando pra cá, 3421-1507. O que, que tá valendo aí pra galera, Jack? Tá valendo, Cortes, um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Telefone 3421-2039. E também dois ingressos para o Grito Rock Conquista, na próxima quinta-feira no Centro de Cultura, às 7 da noite. É só ligar pra cá, 3421-1507. Tem recados aí da galera, né? Tem sim, Cortes. Também. Aí. O Bruno Rafael, lá da Vila Serrana 1, ele tá ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Metallica. E o Moami do Ibirapuera está ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Me Encontra do Charlie Brown Jr. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Baterista Charles Gavin deixa Titãs por motivos pessoais. O baterista Charles Gavin não... Gavan. Eu sempre confundo o nome desse cara. O baterista Charles Gavin não faz mais parte do Titãs. A informação foi anunciada pela assessoria de imprensa da banda. O músico alegou motivos pessoais para deixar a banda após quase 24 anos. Charles é a quarta baixa da banda em 28 anos. A primeira foi em 1992, com a saída de Arnaldo Antunes, e 10 anos depois com a saída de Nando Reis. Ambos prosseguiram em carreira solo e fazem sucesso até hoje. Além deles, Marcelo Fromer foi atropelado por uma moto em junho de 2001 e faleceu 3 dias depois. Os remanescentes, Branco Melo, Paulo Miklos, Sérgio Brito e Tony Belotto, continuarão com a banda que atualmente está em turnê de Sacos Plásticos, lançado em 2009. No lugar de Gavan, entra o músico Mário Fabri. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Camisa de Vênus e Barão Vermelho. Arquivo Nacional. O som da tribo. Pouquinho do braço. Arquivo Nacional, você curtiu Barão Vermelho, Maior, Abandonado e Camisa de Vênus, Eu Não Matei, Joana Dark. Vai ligando pra cá, 3421-1507, interage, participe do Som da Tribo. Quem tá pedindo alô aí, Jack? Olha, Cortes. Vai decifrar a letra de Devaldi. Não, tá fácil. Ah, ótimo aí, Devaldi, tá vendo? Não, é porque eu também tenho letra de médico. Gisele do Jardim Guanabara, ela quer ouvir Pantera e oferece pro seu namorado Thiago. E a Bárbara Gabriela do Alto da Boa Vista manda um alô para os seus amigos da banda Princípio Ativo, que no próximo mês completa 5 anos. Tá vendo aí? 5 anos de Princípio Ativo. Bárbara é fã da banda Princípio Ativo. Vai ligando pra cá também, se você quer que a gente mande aquele abraço, aquele alô pra você, divulga aí seu evento, liga pra cá, 3421-1507. Vamos a um breve intervalo comercial, mas enquanto isso você liga pra cá. Tá valendo ingressos para o Grito Rock quinta-feira e um kit de Ale da Água de Cheiro. Então, um kit Água de Cheiro e ingressos para o Grito Rock quinta-feira. Daqui a pouco, Gilmar Dantas, mentor intelectual do Grito Rock de Conquista, vai falar aqui detalhes do próximo show. E também a banda Distintivo Blue, que já está aqui no estúdio. Daqui a pouco também a gente troca ideia com a galera. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Grito Rock, a edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas, loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização, Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito Rock, o som da tribo. Calma, baby. Ouça o som da tribo. Agora são 7 horas e 41 minutos, rolando o som da tribo pra você até as 9 da noite, via 96 FM. O som da tribo tem oferecimento Espaço X, verão, férias, era um Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor, da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas, é só você ligar, 3422-7000, tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Água de Cheiro, agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop, Anima Pop, fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas. Metrópole Team Moda pra galera. Team Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. FTC, eu sou FTC. Seja também, acessa aí www.ftc.br. Sou da Tribo também tem o apoio de Letras e Prosa, livraria para ler e refletir cultura. Até o dia 27, super feirão de livros com descontos reais de até 50%. Drops Moda Alternativa, Shopping Conquista Center, terceiro piso, com entrada pela Ernesto Dantas no centro. Direto, vamos trocar ideia com Gilmar Dantas. E aí, Gilmar Dantas, boa noite. Boa noite, Miguel e ouvintes do Som da Tribo. Gilmar, que é um estudante de jornalismo, tem que se comunicar bem. Se vire, Gilmar. Pois é, Miguel. Temos aí a segunda parte do Grito Rock, edição de Vitória da Conquista. Primeira parte foi um sucesso, o público foi bom no Centro de Cultura. Muito bem, Gilmar. Tá saindo bem, viu? Apesar de uma minoria, né, esculhambar com o espaço, a gente fica muito triste por causa disso. O que vem a ser essa minoria, Gilmar? Alguns roqueiros, entre aspas, né, que dizem que são muito doidos e aí espalha papel higiênico pelo banheiro. Será que esse pessoal não podemos rotulá-los de vândalos? São vândalos, com certeza. Então, vândalos cai melhor. Ou será que a gente está, digamos assim, xingando, atingindo os vândalos, classificando esse pessoal como vândalos? Agora, é um problema que vai além disso. Você vê algumas pessoas batendo a cabeça contra o mármore e vomitando. Eles estão se autodestruindo, não é só cuidando. Eu não aguento, eu tenho que ir, velho. Chama a Renata, nossa nova psicóloga, né? Recém-formada. Manda um abraço pra Renatinha aí. Então, né? Abraço pra Renata, que se formou essa semana. Renata, que pra quem não conhece, vocalista da extinta Ice Reagan. Exato. Beleza? Então, ela vai, se ela for atender roqueiro, ela vai ter muito cliente. É, né? Não sei se vão pagar. Certo. Mas cliente você ela quer, vai ter. Você quer dizer o que com isso? Não, tô brincando. Tô brincadeira aí. Mas então, mas o evento está mantido no Teatro Centro de Cultura. Talvez aí nossa última chance de fazer um evento no decente, teatro. No teatro, sem nenhuma confusão. Então vamos reforçar a segurança bastante para não ter nenhum problema mesmo. E pedir a galera para simplesmente comportarem como seres humanos, né, João? Exato, é uma questão assim de conscientização. Não precisa nem de segurança, sabe, medidas extremas que a gente vai tomar, mas que não seria nem necessário, é só ir assistir o show numa boa, não tem problema nenhum. É. Então, no Teatro do Centro de Cultura, próxima quinta-feira, às 18 horas, eu costumo dizer que é uma matinê. É um evento que você sai do trabalho, quer relaxar um pouco, já vai direto pro Teatro Centro de Cultura. Não, não tem essa de, em casa, se arrumar. Não precisa disso, é só um show normal. Não precisa perder tempo se produzindo e tudo mais. Você pode ir direto do seu trabalho mesmo, já pro Centro de Cultura, relaxar um pouco. E o evento termina cedo. O horário pra galera que tá em casa e ficar esperto. O horário, Gilmar? 18 horas. 18 horas, né? Lembrando que a edição da semana de quinta-feira agora, terminou 10h15 da noite. Então, o evento termina cedo. Você pode voltar cedo para casa sem problema nenhum. Então, é bom explicar, né, o horário de cada banda, qual o tempo de duração, para a galera ficar esperta, porque teve uma pessoa disse que enquanto ele foi tomar cerveja que voltou, a banda já estava dando tchau. 35 minutos para cada banda. É um tempo bom de repertório. E 35 minutos, então a galera tem que ficar o tempo todo lá dentro, que é jogo rápido também. É jogo rápido, isso. Não tem frescura de uma banda para outra, não. É rapidinho. Então, a galera que fica o tempo todo lá prestando atenção, senão vai perder. Preço do ingresso, Gilmar? R$10 inteira e R$5 meia. Outra coisa que a galera cobrou muito, vai haver pontos de vendas ou só vai vender no dia e no local? Só o comercial tá falando aqui que vai vender nas Astrais, na Letras e Prosa, na Drops. A gente então, teve um problema. Deleta isso aí, né? Exato. A gente teve um problema com a confecção de ingressos, então só está sendo vendido no local. Agora, um ponto importante também, as faculdades ainda não emitiram comprovante de matrícula. Eu mesmo, que sou estudante, não tenho o meu. Então, a gente está liberando aí para quem for estudante, apenas se identificar como estudante, a gente confia na palavra e a gente vai vender meia a R$5 para quem disser que é eu estudante. Sou estudante. A gente confia nos roqueiros. No público, né? É, com consistência. Então, vá lá, pode ir que vai ter sua meia garantida. Então, as atrações aí, Gilmar, da próxima quinta-feira? Bem, temos aí a Distintivo Blue, banda nova local, promessa local, né? Nova promessa local, que já estreou, já mostrou competência aí, mas que ainda falta mostrar seu trabalho para um público maior ainda. Eu acho que esse show vai agregar mais público para essa banda, eles vão estar aqui e vão falar melhor. Temos a Enio e a Maloca, que é uma banda de Salvador, que nesse último festival de verão de Salvador eles tocaram e é bom falar aqui, foram prejudicados pelo Detonautas, que o Detonautas não quis subir ao palco enquanto não terminasse o show de Ivete. Então, por causa disso, atrasou toda a programação do evento e Enio e a Maloca, quando foi tocar, já não tinha um grande público por conta disso. Então aí, Detonautas prejudicando a cena independente nacional. É bom que esteja registrado isso aí. Beleza, então repetindo aí, Distintivo Blue, Enio e a Maloca de Salvador. E temos a grande atração da noite, eu acredito que seja assim, por estar vindo de tão longe, né, que é a banda Anacrônica de Curitiba, pela primeira vez no Nordeste. Então a banda que está viajando aí milhares de quilômetros para tocar em nossa cidade, vamos receber bem. Eles vão chegar até 2 dias antes do evento para se programar melhor, dar entrevistas e tudo mais. Então vamos comparecer, que é uma chance única ver o Anacrônica aqui em Vitória da Conquista. Raramente você vai ter essa oportunidade de novo, então vamos aproveitar. Mais alguma coisa o que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade aí. Não, eu só espero que a pessoa, que a galera dessa vez comporte-se melhor, curta o evento na paz, sem confusão. Não teve brigas, é bom registrar isso aqui. Não teve nenhuma briga, só teve esses atos assim que acaba assustando algumas pessoas. Tem pessoa que nunca foi a um nunca show de rock foi, na vida lá, e foi, né? Teve fica muita chocado, gente diferente. Né? E aí essas atitudes assim espantam e acabam. Então é legal, e a gente quer atrair um público diferente. Nossa missão é essa, agregar mais, agregar um público legal que tá afim de conhecer coisas novas e tudo mais. Então acho que dessa vez vai funcionar legal, até porque estamos reforçando aí a segurança para não ter nenhum problema. Então vai ser bem legal esse show lá no Teatro Centro de Cultura. Falou, Gilmar, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela iniciativa do Grito Rock Conquista e vamos tocar duas músicas aí das atrações que irão tocar aí no Grito Rock Conquista. Lembrando que o Grito Rock é uma realização do coletivo Suíça Baiana, da qual eu sou apenas um dos componentes, né? São cerca de 12 pessoas que compõem o coletivo e eu sou apenas um dos representantes e estou aqui falando um pouco do evento. Não sou o cabeça, nem mentor intelectual de nada, não. Só um dos integrantes. Mas tudo começou com você, né? É, eu e algumas pessoas. Tá certo. Então, parabéns, Gilmar. Vamos curtir aí Anacrônica e Enio Amaloca aqui no Som da Tribo. Valeu? Valeu. Superestrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastrás. Realização. Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito. sua minha alma de peito aberto. A estrutura de concreto que balança, a carne é fraca, não aguenta mais. Mesmo que o tempo não dê mais razão, mesmo que o tempo mude a direção, e minha volta pura invenção, etiquetado, carimbado com seus falsos ideais, vendo só pra letras. O mundo de interesse que te interessa, eu fui buscar dentro do meu peito, inconsciente, coletivo, invade meu pensamento. Eu fui buscar dentro do meu peito, inconsciente, coletivo, invade meu pensamento. Já foi no meio da confusão. Os meus pedaços levo a vida no sufoco, com a corda no pescoço. Fortaleço a minha alma de peito aberto. A estrutura de concreto que balança, a carne é fraca, não aguenta mais. Mesmo que o tempo não dê mais razão, mesmo que o tempo mude a direção, e minha volta pura invenção, etiquetado, carimbado com seus falsos ideais, vendo só pra leve trás. O mundo de interesse que te interessa, eu fui buscar dentro do meu peito, inconsciente, coletivo, invade meu pensamento. Eu fui buscar dentro do meu peito, inconsciente, coletivo, invade meu pensamento. E aí, baby, vai encarar? Agora faltando 3 minutos para as 8 horas, você curtiu Ennio e a Maloca dentro do meu peito e Anacrônica, Deus e os Loucos, duas atrações aí do Grito Rock Conquista. Próxima quinta-feira você vai curtir essas duas bandas aí a partir das 18h30 no Teatro do Centro de Cultura. O som da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Próxima quinta-feira, dia 18, às 18 horas, no Centro de Cultura, tem o Grito Rock Conquista. Segunda etapa. Ingressos R$10 inteira e R$5 meia. Vai ter Distintivo Blue de Vitória da Conquista, Anacrônica de Curitiba e Ennio e a Maloca de Salvador. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry. Nos Estados Unidos, ingressos R$5. No dia 11 de março, tem o show da banda Os Barcos, lá no Teatro Carlos Jeová. Tem a participação da banda Verbase de Minas Gerais, ingressos R$10. Dia 26 de março, tem o tributo à Legião Urbana, no Centro de Cultura. Aguarde! Em abril, no dia 10, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Dark Celebration, segunda edição, com Mikchan, Inside Hatred, Recus Fiction e Escárnio de Salvador. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, que fica na Avenida Siqueira Campos. E já está à venda o novo CD da Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, lá na Letras e Prosa. Compre já o seu. Aproveite e acessa aí blogdoanderson.com e blogdjdavi.com. Abraços aqui pra galera que está ouvindo o Som da Tribo. A Rosângela, Ciro, Chico e Bob, a galera aí do Bem Querer, curtindo o Som da Tribo. Mais alguém aí, Jack? Ô, Cortes, tem a Elisângela Santos, está ouvindo o Som da Tribo e manda um alô pra Corcunda, lá na Morada dos Pássaros. Corcunda é um dos desbravadores do Rock and Roll de Conquista, um dinossauro que está vivo ainda. O Adriano Bocão, lá do Bairro Brasil, pede um alô, super alô aí pra ele, quer ouvir Ramones. Ó, vamos a um breve intervalo comercial e já já Tem mais Som da Tribo. É, daqui a pouco vamos trocar ideia com a galera do Distintivo Blue. Jaqueline, o que que tá valendo aí pra galera tá ligar aí? Um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Telefone 3421-2039. E também tá valendo dois ingressos para o Grito Rock Conquista, que vai acontecer na próxima quinta, lá no Centro de Cultura, às 18 horas. Só ligar pra cá, 3421-1507. Devo estar aqui de bobeira, esperando você ligar. Liga aí, 3421-1507. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Grito Rock, a edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas, loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização, Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito Rock, o Som da Tribo. Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. Agora são 8 horas e 5 minutos. O Som da Tribo rolando pra você até as 9. O Som da Tribo tem oferecimento de FTC. Eu sou FTC. Seja também Metrópole Team. Moda pra galera, Team. Se CAA ou você se garante, ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. E Espaço X, verão, férias, é no Espaço X. Aí tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo, é só seguir twitter.com/osondatribo. Jaqueline, tá valendo o que aí pra galera? Tá valendo, Cortes, um kit Água de Cheiro Ideale Unissex. E também dois ingressos para o Grito Rock de Conquista, que acontece na próxima quinta. É só ligar, 3421-1507. Devil de tá aqui bocejando, esperando você ligar pra cá, 3421-1507. Telefone tá mudo, acho que o pessoal tá assistindo carnaval, não, ligar. Ligar. Assistir o carnaval é o fim. Carnaval baiano é um lixo. Ridículo, qualquer... velho. Não, na moral, eu falo, eu não tenho paciência pra nenhum. Que pra saco, assistir, né? Não. A Rede Globo bota aqui a Escola de Samba de São Paulo. Deus é, saravá. Assiste aquilo. A Rede Globo quer implantar, goela abaixo, a gente tá aqui no interior da Bahia, outra cultura, outra realidade, nós somos obrigados assim, quem não tem, né, acesso a outras emissoras de televisão abertas, assistir Carnaval de São Paulo, cara pálida? Pelo amor de Deus. Poxa, sendo que tem quer transmitir? Transmite o axé da Bahia. Poxa. É. Ué. Exatamente. Não é não? Fica transmitindo desfile de escola de samba de São Paulo, velho. A globalização aí quer mudar a cultura. Quer, a gente tem que divulgar a nossa aldeia como desse jeito? Com escola de samba paulista. Paulista nunca foi de samba, velho. E nunca será. Aí fica aí querendo empurrar esse goela abaixo aí. Mas ainda bem que Vitória da Conquista não tem micareta, não tem carnaval. Uma maravilha o carnaval aqui de Conquista. Quem beleza? Fez, quem foi na locadora, fez sua feirinha. Isso, leia um bom livro, um bom assista livro. Isso, a TV por assinatura, ouça som, vá alternativo. Vá para a rua, vá para a night. Tá tudo tranquilo na cidade. É. Ó, vamos tocar mais duas músicas, na sequência vamos trocar ideia com a banda Distintivo Blue. Liga pra cá, 3421-1507, Devil tá aqui esperando sua ligação. O Som da Tribo, a sua parada obrigatória. kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not. Horas e 15 minutos, você curtiu Slipknot, Snuff, Ants Apocalíptica e Adam Gauthier, I Don't Care, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 3421507, tá valendo ingressos para o Grito Rock Conquista, próxima quinta-feira, no Teatro do Centro de Cultura, e também tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Troca ideia agora com Plácido, da banda Distintivo Blue. Boa noite, Plácido. Boa noite, Miguel, e toda a rapaziada aí do Som da Tribo. Plácido, e aí, expectativa para o show da Distintivo Blue, próximo sábado? Quinta-feira, tô trocando as bolas, quinta-feira, dia 18, lá no Teatro do Centro de Cultura. Isso. Mais aí. Um show da banda, né? É o segundo show da banda, é uma banda recente, tem pouco mais de um mês. É, imagino que, até onde eu sei, aliás, é a única banda de blues da cidade. E a gente tá aí começando com tudo. A gente tem um show, só fez um show, que foi no Viela, no, em janeiro. Tem esse próximo show. A gente já tá com um projeto de gravar CD, a gente já gravou uma música, já tem mais duas aí na fita pra gravar. E a gente tá aí, tentando tocar a banda o mais sério possível, pra ver aí se dá certo. Ô Plácido, do primeiro show pra cá, qual foi a repercussão aí na cidade? Ah, foi muito boa, o pessoal gostou, o pessoal que foi no show gostou, é, tem o velho boca a boca, né? É, quem não foi, ficou com vontade, ficou perguntando e tal, por isso que a gente já gravou logo o primeiro single, que é Luar do Pontal, pra galera que não pôde ainda ver, talvez não vá no show e tal, que possa conhecer o trabalho da gente. Você já tem planos de mais músicas, né? Até planos de gravar um CD completo. É, a gente tem esse plano de gravar o CD, já temos mais duas músicas aí já quase prontas pra gente entrar em estúdio de novo. E é isso, aí a gente tá jogando essa música na internet, tem o nosso blog, que é www.distintivoblue.blogspot.com, que é um blog onde a gente não só fala da banda, como também fala do universo blues e jazz Brasil e exterior. A gente sempre bota alguma coisa lá, todo dia tem alguma matéria nova sobre esse assunto, sobre esse tema. Repete aí o endereço do blog da banda aí. www.distintivoblue.blogspot.com. É um canal também que a galera mantém com vocês, né? Se quiser deixar algum recado, contratar a banda e tal. Isso, aí lá tem o mural de recados, lá tem o nosso e-mail, que é distintivoblue@hotmail.com, que também serve como MSN. E aí fora isso, a gente tem o perfil Norkut, comunidade Norkut, tem o Facebook, tem o Palco MP3, O MySpace eu ainda tô apanhando lá, porque toda hora dá erro pra botar a música, então ainda não posso dizer. E aí a gente tá no Leste FM, também tem a música completa pra quem quiser ouvir, quem quiser baixar. Quem quiser baixar também, qual é o endereço pra galera baixar a música? É lestefm.com, acho que é /user/distintivo blue, acho que pra todos os artistas é isso. Palco MP3 user, também tem, né? Palco MP3 também. palcomp3.com.br /distintivo blue. E o Grito Rock, próxima quinta-feira aí? Pois é, o segundo show da banda, próxima quinta-feira, a partir das 18, como o Gilmar já falou aqui, a gente vai ser a primeira banda. A primeira banda, né? Bom que a galera chegue cedo, né? Exatamente. É como ele falou, não precisa ir pra casa sem periquitar. O trabalho já vai pra lá direto, que já dá pra curtir uma boa noite de rock and roll e com a gente que vai ser o único representante do blues e também o único representante de conquista nessa noite do Grito Rock. E a formação da banda, como é que está aí os membros da banda aí? Vocês ainda está com fase de experiência com os músicos ou já está a galera definitiva? A gente tem fixo, tem eu, Fernando Bernardino, que é o guitarrista, e o baixista que é Dieguinho, que também é o baixista da Ladrões de Vinil. Baterista a gente ainda não tem fixo, então a gente está aceitando aí pessoal que queira se candidatar a tocar com a gente, é só deixar um recado aí num desses canais, no Orkut, MSN e tal, que a gente vai estar tá procurando baterista, que é claro, toque bem, que goste de blues, não é para chegar e tocar blues só porque, tô numa banda de blues, vou começar a ouvir, não, é de preferência quem chega em casa normalmente, naturalmente, vai ouvir o blues, porque curte mesmo, porque... Assim que faz o feeling. Uma banda de blues sem feeling fica... Não vira uma banda de blues. Então, só pra confirmar pra galera, Distintivo Blue, a primeira banda. Isso. Na próxima quinta-feira, a primeira, né? Banda na próxima 6 horas, quinta, né? 6 horas. E vou bater na mesma tecla que Gil falou. Os vândalos não são bem-vindos. Porque, assim, houve uma época que eu tive o maior orgulho de falar, eu sou roqueiro, faço parte dos shows, não sei o que, vou em show, nunca tem problema e tal. Hoje já fica meio complicado defender a cena rock, porque a gente tenta fazer um evento. Por exemplo, você vai no centro de cultura pra dizer, eu quero uma data pra fazer um evento. Aí a primeira coisa que fala é rock? Aí a gente fala é rock. Aí vai, então já tem que chamar mais segurança, não sei o que, porque... Tá cheio de vândalo no cenário e a gente não tá gostando muito disso. É difícil, porque cada vez menos mais espaço pra gente tocar. E quem perde é o próprio público, são os próprios vândalos. Eles vão pra lá porque deve curtir um pouquinho de rock, porque gosta mais é de fazer bagunça. Mas vai chegar um dia que não vai ter nem lugar pra eles fazerem bagunça. E aí quem gosta de curtir mesmo de verdade fica prejudicado por causa desse bando de... Prefiro não falar. Então tá certo, confirmado. Distintivo Blue, próxima quinta-feira, primeira banda do Isso. Grito Rock Conquista, Exatamente. Lá no Centro de Cultura. Ingressos baratinhos aí, R$5, inteira 10, correto? Os estudantes têm a prioridade, só Isso, apresentar exatamente. Um documento que é estudante, embora algumas faculdades não estão emitindo mas é só olhar pra cara, sabe que é estudante. Pois é, e no blog www.distintivoblue.blogspot.com tem sempre alguma novidade da banda também, tem o diário de bordo lá, sempre que a gente faz uma coisa nova a gente coloca lá. Tá valendo também uma tatuagem, né? Da Carranca, Isso, Carranca Tatu. Vai sortear uma tatuagem aí no dia do show, a galera aí. Mais um motivo pra galera aí, né? Quem gosta Exatamente. De tatuagem. Na minha opinião, ele é um dos melhores também da Bahia na tatuagem. Vale a pena. Você pode entregar o trabalho pra ele sem medo de ser feliz. Então vai valer um sorteio também de uma tatu, da Carranca Tatu. Carranca Tatu. Então vamos ouvir a música agora, a versão melhorada. É a definitiva, a gente, no sábado passado você passou aqui a música, mas ela ainda não era a versão definitiva, a gente já fez as alterações e tal, essa daí é a música que vai ficar mesmo, a gente não vai mexer mais nela. Então beleza, valeu Plácido, sucesso valeu. Mais uma vez, a Distintivo Blue, quer mandar abraço pra alguém aí? Não, já mandei já pra você. Repete aí. Pra Rosângela, Ciro, Chico e Bob lá no Bem Querer. Quem é essa galera aí? É a galera lá de casa mesmo. A família, né? O Som da Tribo tem esse poder de reunir famílias pra ouvir o programa. Beleza, valeu, abraço aí pra galera. Valeu Plácido. Boa noite pra todo mundo aí, até quinta-feira lá. O Som da Tribo. Sonho, não. valor que a vida tem. O que chamam de riqueza nunca valeu nada e nem ninguém. Você curtiu o distintivo Blue Luar do Pontal? Você vai curtir ao vivo próxima quinta-feira no Teatro do Centro de Cultura. Então liga pra cá, o Devold tá aqui esperando você ligar e concorrer aos ingressos para o Grito Rock e também a um kit ideal da Água de Cheiro. Liga pra cá, 3421-1507. Participe, 3421-1507. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Dois álbuns clássicos do U2 são relançados. O álbum gravado em 1984, Unforgettable Fire, e o disco The Joshua Tree, de 1987, dos irlandeses do U2, serão relançados em versão dupla e remasterizada. As novidades incluem ainda comentários ao vivo, lados B, versões ao vivo de algumas faixas e letras das músicas. Em 1984, o grupo já gozava de prestígio internacional. Seu álbum War, com hinos rebeldes como New Year's Day e Sunday Bloody Sunday, os havia levado a turnês pela Europa e Estados Unidos. Mesmo assim, a banda decidiu deixar o passado para trás e recomeçar com produtores e temática diferente no próximo lançamento. Pois é, vai ligando pra cá, 3421-1507, participe, interage do Som da Tribo. Devold está aqui de bobeira, sem fazer nada, a linha está desocupada. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. O Som da Tribo. Grito Rock. A edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas. Loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização. Realização. Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito Rock. Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. Agora são 8h33, rolando o Som da Tribo até as 9. O Som da Tribo é um programa independente. É sempre bom a gente falar. E precisa de parceiros para que se mantenha no ar. A galera que apoia o Som da Tribo, hein? O Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, Team FTC, eu sou FTC, seja também. Letras e Prosa, livraria para ler e refletir cultura. Drops, moda alternativa. A galera que dá aquele maior apoio ao Som da Tribo. Becalene, o que é que tá valendo aí pra galera? Ligar pra cá, 3421507. Deve estar aqui jogando no celular. Manda aí. Tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso, telefone 3421-2039. E também dois ingressos para o Grito Rock Conquista. Vai ser na próxima quinta-feira no Centro de Cultura, às 18 horas. Então é só ligar, 3421-1507, Devald está aqui sem fazer nada, esperando você ligar. De repente essa ligação é que pode ganhar o brinde. Liga pra cá, 3421-1507. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje você vai curtir Van Halen, yes! Clássicos da Tribo. We'll be right back. clássicos da tribo. Curtiu Van Halen, Jump e Yes, Once of a Lonely Heart, aqui no Som da Tribo. Vá ligando, há tempo ainda para você concorrer aos brindes do Som da Tribo, que é um kit ideal e também ingressos para o Grito Rock quinta-feira, 3421-1507. Devaldi está esperando o seu alô também. Tem alguém para mandar alô aí, Jack? Tem, Cortes. O Agnaldo Silva, lá do Alto Maron, está ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Metallica. Beleza, a galera gosta de Metallica. Adora. Pra caramba, né? tocar as duas últimas do Som da Tribo, inclusive tocar Metallica pra galera que tá pedindo. E você pode ir ligando, 3421-1507. Notícia já era? Já era. É, então lê a agenda alternativa aí pra galera ficar antenada. Dá uma passada pra você. Hoje não tem nada em lugar nenhum, né? Não, não. Meu Deus. Deve estar rolando aí, mas não informaram. Não tem o direito de sair hoje. Na próxima quinta-feira, dia 18, às 18 horas, no Centro de Cultura, tem o Grito Rock de Conquista, segunda etapa. R$10 inteira, R$5 meia. Tem Distintivo Blue, Anacrônica e Ennio e a Maloca. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e Warcry. Nos Estados Unidos, ingresso R$5. No dia 11 de março, tem o show da banda Os Barcos, lá no Teatro Carlos Jeová, com a participação de Verbase de Minas Gerais. Ingressos R$10. No dia 26 de março, tem tributo à Legião Urbana no Centro de Cultura. Aguarde! Em abril, no dia 10, sábado, na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Dark Celebration, segunda edição, com Mikchan, Inside Hatred, Recrucifixion e Escárnio, de Salvador. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Avenida Siqueira Campos. E já está à venda o novo CD da Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista. Lá na Letras e Prosa, compra o seu e acessa blogdoanderson.com, blogdjdavi.com. Falar em Cama de Jornal, eles vão estar no Palco do Rock, mas vendendo CDs. A banda Cama de Jornal está no Palco do Rock do Carnaval de Salvador. Hoje, inclusive, a banda Três Pontos de Vitória da Conquista está tocando também, vai tocar daqui a pouquinho no Palco do Rock, lá em Salvador, em Lauro de Freitas. Abraço aí para a Bruna Ferraz, ela que é vocalista da banda Nível Quarte. Não sei se está certo, viu, Bruna? Nível Quarte, ela que é vocalista aí da banda Bruna Ferraz, no Bairro Brasil, e o tio Léo Santos, curtindo aí o Som da Tribo. Léo Santos, inclusive, mandou um abraço pra você, certo, Jack? Opa, muito obrigado, um abraço pra você, Léo. Som da Tribo, um programa família. Então vamos curtir Metallica aí. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? We'll be right back. tribo. O som da tribo. vai encarar? Aí só falta um minuto para as 9 horas. Você curtiu Pearl Jam, Better Man, também Led Zeppelin, Rumble One e Metallica, Sad But True, aqui no Som da Tribo, as últimas do Som da Tribo. Jaqueline, sortudos e as sortudas que ganharam os ingressos e o kit. Quem ganhou o kit da Água de Cheiro foi a Keila Santos Silva, da Patagônia. Keila Santos Silva, da Patagônia. Keila, vou avisar para Keila aí que... É, devido ao carnaval, acho que tudo só volta a funcionar normalmente quinta-feira. Quinta. Então, Keila, quinta-feira à tarde, dirija-se ao Shopping Conquista Center, primeiro piso, devidamente documentado, e retire seu kit Água de Cheiro ideal. Os ingressos Grito Rock saiu para Elisângela Santos, do bairro Brasil, e também para o Antônio Nascimento, do povoado do Chaucer. Pois é, Antônio, vai gastar uma moedinha extra para vir para cá retirar seu ingresso, viu? Vem pra cá curtir o Grito Rock quinta-feira. Então, lá na bilheteria, a Rosângela e o Antônio... Elisângela. Elisângela e o Antônio, os ganhadores aí dos ingressos para o Grito Rock, devidamente documentados também, e entrarão, terão acesso livre aí, conhecerão as bandas, autógrafo, fotos. Terão acesso ao backstage vai com as bandas. Loucura. Então, aí, beleza, ganharam de quebra aí. Você vai conhecer Devil, de Jaqueline... Todos lá nos camarins do Grito Rock. Altos Popstar. Beleza, olha, é importante a gente, como está encerrando o programa, falar quem apoia o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente. A gente fica rindo aqui, mas o negócio é sério. O programa, para se manter no ar, precisa de patrocínio. E é caro o que a gente paga aqui. Deveria ser o contrário. A rádio pagar a gente para fazer o programa, mas a gente tem que pagar, por incrível que pareça. E para isso precisa de patrocinadores, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. São certos, eles não são loucos, não. Porque Som da Tribo é o único canal que a galera alternativa tem para divulgar seus eventos, por incrível que pareça. Claro que a televisão dá uma força, os outros programas dão uma força, mas o programa que escancara, que dedica o espaço integral para a mídia alternativa, para a cena alternativa, para as bandas, é o Som da Tribo. Isso não quer dizer que os outros programas não divulgam, eles divulgam também. Mas o Som da Tribo é o único canal. Se acabar o Som da Tribo... Já era. É a única luz ainda que resta daquele movimento rock and roll de conquista que sobrevive com o passar do tempo, é o Som da Tribo. Então, a gente tem que agradecer muito o pessoal do Espaço X, a galera do Colégio Opção, o pessoal da Água de Cheiro, da Anima Pop, do CCAA, da Metropolitim, da FTC, Letras e Prosa e Drops, e principalmente os ouvintes que cada vez mais acreditam no projeto Som da Tribo. Dito isto, vamos nessa perguntar para Deval de Andrade, hoje na companhia de Jaqueline Jack. Tá aberto o microfone, chega mais. Foi bom para você, Deval? É ótimo fazer o Som da Tribo ao lado de Jaqueline, eu prefiro o ótimo dela. Fala, Deval, foi bom para você? Vou perguntar para Esté também, que está aqui. Foi bom para você o Som da Tribo, Esté, por favor? Foi ótimo. Foi bom para você, Plácido? Não, tem que chegar no microfone. É no microfone. Foi ótimo demais. Tem a nossa convidada aqui também, que vai ter que falar. Ela é tímida, quer fazer rádio, mas tá com timidez. É, timidez no rádio não vai dá. Vai falar ou não? Não. Aí, amarelou, tá vendo? Ela tá aqui. Ela tá vendo como o Som da Tribo funciona aqui. Saiu de sua casa e veio aqui. Gostou da experiência? Pode gesticular mesmo. É fácil fazer o Som da Tribo? Então, e agora, dito isso, foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo. Valeu, galera. Depois dessa, ó, desencana que a vida engana. Cuidado, eu sempre falo aqui, ó. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. A cidade tá uma maravilha. Transporte coletivo funciona, não tem violência, tá o paraíso. Então, cuidado pra onde você vai, com quem você anda. E desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Amanhã estarei aqui a partir das 4 da tarde. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. Grito Rock, a edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas, loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização, Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito Rock. 93! 98. 96. 96. Tem tudo a ver comigo. Rádio 96.